além do Pará. Desde a hora em que sai, não se esquece de lá. Quero voltar, lembrar o açaí, o tacacá. Que saudade que dá de Belém do Pará. Orar na matriz de Belém, conversar com alguém, como é bom recordar. Jesus em Belém foi nascer, e eu quisera morrer em Belém do Pará. Taqui, tucupi, tem mais o jambu, também camarão, quem quer tacacá? Taqui, tucupi, tem mais o jambu, também camarão, quem quer tacacá? Lembrar o açaí, o tacacá. Que saudade que dá de Belém do Pará. Orar na matriz de Belém, conversar com alguém, como é bom recordar. Jesus em Belém foi nascer, e eu quisera morrer em Belém do Pará. Tacacá. Taqui, tucupi, tem mais o jambu, também camarão, quem quer tacacá?